cabeça. Tem uma que é tensa, tem uma que pensa, tem uma que é louca, outra careta. Tem uma que é chata, tem uma pontuda, uma é careca, outra é cabeluda. Tem uma que puxa, tem uma que pula, tem uma que é grande, tem uma que é burra. Eu sou um monstro de duas cabeças, uma cabeça de bagre, uma cabeça de teta. Uma é só trabalho, outra é só alegria, uma mexe o saco e a outra esvazia. Tem uma que manda, outra obedece. Tem uma que sobe, tem uma que cresce. Uma cabeça falha, outra também falha. Uma cabeça ajuda, outra atrapalha. Uma tá cansada, outra tá no pique. Uma quer que eu vá, outra quer que eu fique. Eu sou um monstro de duas cabeças. Uma cabeça de padre, uma cabeça de peda. Uma é só trabalho, outra é só alegria. Uma nem se sabe e a outra vazia. Eu tô pra baixo, mas eu não posso cortar nenhuma cabeça. Se pelo menos elas duas concordassem, mas uma é sério, outra só pensa em sacanagem. Eu sou um monstro de duas cabeças, uma cabeça de bagre, uma cabeça de teta. Uma é só trabalho, outra é só alegria. Uma enche o saco e a outra esvazia. Tem uma que desce, tem uma que puxa, tem uma que empurra. Tem uma que é grande, tem uma que é burra. Eu sou um monstro de duas cabeças. Uma cabeça de bagre, uma cabeça de teta. Uma é só trabalho, outra é só alegria. Uma enche o saco e a outra esvazia. Fazer

tema nada. A não ser, a não ser, render-se ao próprio medo. Quem planta vento, corre tempestades. Quem planta vento, corre tempestades. Pedra no chão, é topada, pedra na mão. É porrada, pedra no chão, é topada, pedra na mão. É porrada. Senão você se cansa e rança.

coração.